Mateus 27, no 3, desce Mateus 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, 27 no 3. Pátio 3, remota 2, Lima. Posição Alfa Kilo, Pátio 3, na posição 2 Lima. Máfia. Meu Golf, reposte na rotatória do Zelf em campo. Bom, meu Golf, chama lá na rotatória. Força do Zelf em campo, querido. Mais terceiro, separador. Bom, meu Golf. Estabilizado, passaria 2222. Chame torre na frequência no 8-95. 18-95. Romeu Golf, chame torre na frequência no 8-95. 18-95, Romeu Golf, graças. Salvador, boa noite, é o Papá Romeu Golf. Papá Romeu Golf, boa noite, o ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, evite reduções. E aguarde a autorização de pouso. Romeu Golf. 793, copia o controle. Autorizado o procedimento em descida para 2 mil pés do 2793. 2, final de 9 milhas, baixado, travado. Passarei do 2222, continue a aproximação. Para informação, os últimos 1 mil metros da pista 1 no 0 fechados. Referência à direita, Taxiway Fox, e à esquerda, viatura da Infraero mantendo a parte gramada. Para informação também, a Taxiway Fox está disponível para a liberação, ok? Sente, dois. Aguarde a autorização de pouso, passarei do 2222. Guarda, dois. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, autorizado pouso, pistão no 7, vento calmo. Foi igual que liguei pouso no 7. Atarido 2222, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo, 2222. Estabilizou no ILS, o azul 2713. 27 não tem chame torre, na sequência 8.95. No 8 decimal 95, 2793. Autorizado, táxi via Papá, até o hangar da Aerostar, frequência livre no corte, boa noite. Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, uma boa noite. Salvador, é o azul 2713, estabilizado, passando agora o Sierra Victor 372. Azul 2713, continua a aproximação, número 2 para pouso. Para informação, os últimos 1.000 metros da pista no zero encontram-se fechados. Referência à direita é ataque Swayfox e à esquerda, viatura da Infraero mantendo a lateral gramada da pista. Ciente do notão, azul 2713, grato pela informação. Salvador, boa noite, sou 11170, autorização 410, Campina Grande. 1170, tenho 370 já pré-aprovado, solicito ao 410. Não, copio 370. Tente um minuto para a costa, gol 1170. Paredo 2222 no solo aos 34, lidere à direita na minha escuta. Prossiga táxi Alfa e Kilo, pátio 3, remota 4 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 4 Lima na sua escuta. 260 a 170. Com 27, boa noite, na chegada do Bomed 1, desse Mateus 060. Bomed 1. Desce ao 060, azul 597. Azul 2713, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, 2713. confirma para o azul, vento calmo? Afirmo. Graças. Azul 2713 no solo aos 37, libere a direita. Na minha escuta, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 4, Lima. Livra à direita, Alfa, Kilo, pátio 3, remota 4, Lima, o 2713. Uno 70, cópia. Baixo, escuta, prossiga. Autorizado Campina Grande, nível 370, via rota UP Zulu no 0, Neuma, DCT. Decola pistão no 0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Zipar. Frequência do controle 120.8, transponder 5223. 22370, Campina Grande, rota plano UP Zulu 10. Decola da 1 no 0, esquerda Puca, Jamo, Zipar, 108.5223. Protejamento correto, portão 07, chame pronto, gol 1170. Boa tarde, 1170. Rádio 2534, vista para 2000 pés, o ajuste 9094 autorizado e LSX sem reposto e estabilidade. Torre, poderia confirmar para o Azul 2713 a posição de estacionamento? O Azul 2713, 4 Lima, do Pátio 3. 4 Lima, o 2713, graças. Patrulha Salvador, Azul 5197. Siga. Solicita, se possível, ILS Whisk da 10, voando Serra Vitor 368. Azul 5197, autorizado ILS Whisk, desça para 4000 pés, o ajuste 10 no 4, o ISS do 368. Sente autorizado, ele é suíço 1-0, descendo para 4.000 pés, Serra Vitor 368, Azul 5.17, muito obrigado. Quatro. 534, chame todo o Salvador na frequência 1895. Direita à pista e tem uma viatura à esquerda aqui para sinalizar a parte operacional. Azul 534, acho que está autorizado para uso pista 10, vento 280 graus, 02 nós. Autorizado pouso Azul 534. Você tem acionamento com 1170 no 07. Com 1170 autorizado para uso portátil. A transferência para 2. Apenas confirmando, é a Swift 1-0 autorizado, gente. O correto? 5-1-7, Zoom? Afirmativo. Gente, prosseguindo com a Swift 1-0, reportar estabilizado. autorizado, ele é Swift 10, azul 547. Azul 5127, chame torre na frequência 18 decimal 95. 18 decimal 95, azul 5127, pegar outro lado. Torre Salvador, azul 5127, final, ele é Swift 10. Azul 5127, continua a aproximação, é quase visual, cara. A pista tem os últimos 1000 metros impraticáveis. Tem a referência visual direita, seria logo após a Fox, e tem uma viatura da Infraero à esquerda. E é porta visual, cara. Sente a porta visual, 57. Com campo, azul 5127, 2200 pés. Na aproximação, informar a pista livre, azul 5127. Sola 50, livre à direita, taxi Alfa, reportando o estágio leste. Alfa, para o estágio leste, eu vou ver 534. Azul 25, cogendo azul 5127. Autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso, pista 10, azul 5127. Para o táxi, voo 1170, está com 43 a bordo, 440, resistência ao vento. Bloqueado 043 a bordo, 1170, autorizado táxi via Índia. Reposto, pode esperar no 0 pronto, quem negar o no 0, no 4. Alfa Juliette, Azul 2, 534. Azul 2534, atenta a Gol. Próxima Juliette, Porta Juliette, portão 03. Azul 2534. Visual com Gol. Aqui é a Juliette. Qual é o portão? Portão 03, Azul 2534. Portão 03, 2534. Azul 527, Salão 54, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 527. Salvo Gol 1098, Mano Torres, Salvador 1098, tá Gol. Bom dia, com informação, Charlie. Gol no 098, autorizado São Gonçalo, via Pesulo no 0, nível 370. Sai da Puca, transição Zipá, primeira curva à esquerda. Transponder 5225. Autorizado São Gonçalo, 370, Pesulo 10. Puca, Zipá, decolando a 10, curva esquerda, primeira. Transponder 5225, controle partindo 208, seria esse? Assim, tá correto, é patrão 2. Obrigado, Mogi. Corre, gol 1970.0.0, pronto. Gol 1970 autorizado, ali ainda colado. Pisto no 0, vento 020 graus, 03. Autorizado, ali ainda colado, é 190, gol 1970. Corre, gol no 354, autorização, anda caixão. No 354, aguarda o coque. Aguarda. Zero, decolado 56, controle Salvador 120, décima 8. 308, 170. Tá, 1500 na boca. Gol 1970, boa noite, está em contato a Dati, Mateo 370, via Sai da Puca. 370 via Puca, gol 1970. Saí da Puga, transição Aracaju, primeira curva esquerda, transponder 5230. 0230, saí da Puga, transição Aracaju, curva esquerda, transponder 5230, gol no 354. Está pronto para o feedback e acionamento do quadro. Autorizado, puxa, portax, gol no 354. Autorizado, puxa, gol no 354. Corre, Salvador, Azul 517, próximo ao gate 01, porém não temos validador. visualizador, Sim, show, o segundo do céu já passou informação pra entrar, depois passar a próxima cena. Problema com o intra-aero aí ou... Estou em Salvador? Vou perguntar uma posição dele agora. Vai. É incrível, hein? Outro internacional. É. A informação que passou foi já foi pedido o balizador no portão. Então, é isso. Chegou até agora, obrigado. O voo no 354 com 146 a bordo, alternativa Salvador, 2 horas e 50 minutos. Sinal 85. Autorizado a linha decolar pista no 0, vento 3 e no 0 grau 02 nós. A linha decola da 1-0, voo no 354. Informação, os últimos 1000 metros da pista no 0 estão praticados aqui. Sim, voo no 354. Bomba 26 está voltado radar, está afastado 54 milhas tudo oeste de Salvador. Foi na pro de Bomed para ter seu para chegada do Bomed 1 no reporte para a descida. Sim, vou comprar para a descida. Como que faz o Rumba 23 o Adriano Luna? Desmatei inicialmente de Bomed. Sim, Bomed. Decima, tem um 050, só para informação, qual a velocidade máxima que pode manter? Rua 23, voe ITAP, mantém a velocidade 2109. Decolado 06, controle soldado 120 da sinal 8. 1208, gol no 354. Controle, boa noite, gol no 354, passa 1400 na FUCA. Gol no 354, boa noite, contato radar, se manter o nível de voo 230. Ah, saiu da FUCA. Sobe o 230 na FUCA, gol 1354. Dois, três, dois, Duna. Controle, voo no 354, solicita nível 190, bom sinal. Gente, tu mantém 190. Sinalizado 190, voo no 354. Controle Salvador, boa noite, 3600. Cliente da Charlie 210 para 150. 3600, boa noite, na chegada com a média ouro, desse mantém 060, velocidade 2509. 060 e velocidade 2509, 3600. Salvador, gol 1098, posição 2 para o pushback sanamento. 1098, autorizado push por táxi. Iniciar o pushback sanamento, apertar para o táxi, 1098. Alfa 354, voo direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, voo no 354. Rogério, tá 3600, velocidade 2309. 2309, vai reduzir. Siga. Tenha 4 mil pés do ajuste no 013. 4 mil pés no 013, pode ser. Lá 26, isso para 2 mil pés, o ajuste permanece. 2 mil pés, permanece aqui. Tá 3600, desça lá para o nível de voo 050. Desce nível 050, tem 3600, autoriza boa posição à frente. Mantenha a chegada número 2 na aproximação, vai seguir um Embraer 19, 1110. Gol no 098, com POB de 109, autonomia 2 horas 52, alterna Fortaleza. Gol no 098, autorizado táxi Índia, reporta fonte esperada no 0 pronto, que é legal, no 013. Inicial táxi, Pantera ponto 0, via Índia, gol no 098, estado no 013. Salvador, gol no 098, ponto espera da 10 pronto. 098, autorizado, alinhada e colapso no 0, vento calmo. Alinhada e colapso no 0, gol 1098. Informação, os últimos 1000 metros da pista são impraticáveis. A referência é Taxi Fox. Sente o gol 1098. Roma 23, autorizado em Electric 3, reporte estabilizado. Roma 23, autorizado em Electric 3, reporte estabilizado. Roma 23. Obrigado, Mojã. Decolado, vai passando 1700 ao 370, Pucajamo. Roma 098, bom dia, está em contato radar, mantenha o 370 na saída Puca. Na Puca, por gentileza, por exemplo, a Jamo está presente? O voo 1098? Autorizado. Todos Salvadores, boa noite, o voo 1225 Delta 2, 0, 1, 2, 2, 8, boa noite, na chegada Bomet 1, décima 0, 0, 6, 0. Bomet 1, 0, 6, 0, 1, 2, 0, seria possível voador, não seria? Mantenha a chegada número 3 na aproximação. Mantendo. Bomono 354 para descida. Bomono 354 está afastado via 3 milhas nordeste de Salvador, serviço está terminado, chame controle Aracaju na frequência 1, 2, 0, décima 3. 1203, boa noite. Da 3600, desça para 2000 pés, o ajuste 1903, autorizado em LSX, reposto estabilizado. Desce 2000, 1013, autorizado X-ray, informe estabilizado, 3000. O Roma 23, Duna, está estabilizado no curso do localizador. Roma 23, complete a aproximação final, chame 2 Salvador, na frequência 18.9. Matou Salvador, 118.95, Rumba 23. Roma 228, após a posição Bomet, voa Duna. Após Bomet, voa Duna, voa 222, obrigado. Sou Salvador, é o Rumba 23, estabilizado no localizador. Roma 23, está assustado aos últimos 1000 metros da pista, estão impraticáveis, a referência está com o Fox. E uma viatura no lado esquerdo da pista. Autorizado, pouso pista no 0, vento calmo. Aqui, ele pouso pista no 0, tem descontrolado em uma, 2, 3. Boa noite, Xenia 674, toma sua Delta. Xenia 674, boa noite, Xenia Delta, boa noite, Uno, desse mantém 060. Toma aqui, boa noite, Uno, confirmando o último metro da pista, está? Conforme o noturno afirmativo. Zero, nove, oito, chame centro IC, na frequência 125.45, alternativa 126.85. 2545, 2085, 1098, obrigado, bom dia. Vai deixar na 6074. Uno, dois, dois, dois, isso é para 4.000 pés, o ajuste é no 013. 3, solo 2, 3, livra à esquerda, parte militar, no corte de frequência. Referência à direita é logo após a Fox e à esquerda a viatura da Flair. Autorizado o pouso pista no 0.com. Ok, está ciente do último terço. Interessante, referência, autorizado o pouso da 3600. Uno, dois, dois, oito, terça para 2010,